me lembrei da primeira vez, a gente nunca se esquece. Parece que foi ontem quando eu te conheci. Você era só minha, eu não podia te impedir, mas fui buscar aonde for, poder ser o seu valor, yeah. Se ameniza a minha dor, quero sentir o seu calor. Sua presença encanta por onde que você passa. Sempre que está perto, sinto o sinal de fumaça. Dizem que sou louco por gostar de você. Sempre que estou longe, eu fico louco pra te ver. Porque você me deixa bem, me deixa bem. Minha menina, Mary Jane, Mary Jane. Virar do sol junto com a lua. Minha energia contagia com a sua. Me apaixonei quando eu te vi na rua. Contigo tive as melhores aventuras. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Você me faz tão bem. Sei o caderno, sempre te quero por perto. A minha mente você libertou. Já faz muito tempo te pego, te levo, carrego comigo pra onde vou. Me sinto vivo quando estou ao seu lado. Se você tá junto, eu tô bem acompanhado. Me diz onde cê tá, que eu tô indo te buscar. Não importa a rua, tô na sua, em qualquer lugar. Pela pureza, agradeço a natureza. Minha princesa, sua beleza é um presente. Água da chuva, do sol, a luz que chega. Fortificou o que criou essa semente. Menina linda, como você cresceu. Já faz muito tempo que a gente se conheceu.